começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Marquito. Boa noite. Entrou aí na narração, sabe o quê? Não sei se eu vi. Apresentação, Marco João Alckmin. Mas é meu novo nome, eu adotei agora. Eu gosto tanto de você que meu nome é Marco também. Ah, tá. E nós não conseguimos ainda contato com o seu... Querido, assim, eu vou pedir assim, sem mentira, tá? Que você, se pudesse... O Rogério tá lá no telefone. O Rogério fica tentando, porque já foi acertado faz uns dias e hoje... Foi de novo, hoje eu falei com ele, tipo, 1 da tarde, eu realmente peço isso, tá cheio de gente, inclusive gente mandando recados, se puderem tentar. Não, tá, ele tá, não no, tá, mim, no, tá, tá no redial lá e ele vai tentando automaticamente, você não precisa nem coisar, porque ele vai enchendo o saco da pessoa lá o tempo todo, ele vai tentando. Não se preocupe, tá. Belo. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar então, de repente, a segunda metade pro começo do programa, pode ser? Lógico. Gente, a gente está tentando dar o contato, só para avisar, o telefone do Nuno está entrando no secretário eletrônico. Alguma coisa pode ter acontecido, a gente nunca pode descartar um problema de linha, um problema qualquer que tenha tido. Tá, isso é coisas que existem mesmo e não dá para a gente descartar isso. Isso é porque você nunca tentou, como eu na época, entrevistar o Tim Maia. Porra, você ia pirar completamente, viu? Durante 6 meses você ia pirar, você ia ficar louquinho, tá? Você ia ter um infarto agudo. Eu com algumas semanas já piro, então imagina só. Então tá, querido, vamos para a primeira? Vamos então, tá, gente? Então, um garimpo musical aí, entrando nos anos 50, por favor. Você fala aí dos pinguins, Marco Antônio. Querido, só o seguinte, ó. Nesse meio tempo, consegui contato com ele, tá? É. Eu passei a mensagem pro Rogério Alcântara, ele deu um outro número. Tá, o Rogério tá vai ligar para o outro número. Por favor, o outro número. Mas vamos falar dos pinguins enquanto isso. Olha, né? Rogério, vamos falar, o Marco Antônio, vamos falar um pouco dos pinguins. Tá? Eu não gosto muito de pinguim, não, porque pinguim é um bicho repetido. O que tem a ver pinguim com o programa? O negócio é o seguinte, tudo. A gente sempre faz uma pesquisa musical, obviamente, começamos nos anos 50, depois vai 60, 70, 80, né? E, no caso, que a canção que vocês ouviram aí, raríssima, aí, chama She's Gone Gone, ou seja, ela se foi, é uma canção de 58, e o nome do grupo, The Penguins, Os Pinguins, né? Esse grupo aí, dando aqui um briefzinho, formado por Cleveland Duncan, falecido há 8 anos, Curtis Williams, falecido em 79, eles eram colegas de aula na escola de segundo grau Fremont High, no sul de Los Angeles, uniram os talentos com Dexter Tisby. Marco Antônio, para tudo, que o grande Nuno Leal já está com... Ah, tá aí? Para. Então, tá, tudo não, bem. Não, tudo ele bem. Não está aqui. Gente, a gente volta então para a nossa pesquisa musical em alguns segundos. Aqui. Ele não está aqui, ele está... no litoral, nós em São José e você em Porto Alegre, transmitindo para 72 emissoras em todo o Brasil. Pode falar com ele. Perfeito, perfeito. Ainda bem que o João, para variar, é um cara de prioridades, né, João? Sempre. Então tá, então, olha, o negócio é o seguinte, gente. Então, a gente, né, sempre na segunda metade do programa, pelo menos metade do programa, a gente desencava canções obscuras. Então a gente começou com essa aí, mas conseguimos entrar em contato com o nosso entrevistado. Então é o seguinte, o Nuno Leal Maia, ele... chegou a jogar futebol pelo Santos Juvenil Futebol Clube, foi treinador de futebol do Londrina Futebol Clube, Sociedade Esportiva Matsubara, obviamente o time de Londrina, né? E o Matsubara, ambos, obviamente, no estado do Paraná, no São Cristóvão de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro e no Botafogo Futebol Clube do estado da Paraíba. Ele estudou artes cênicas na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e é um dos atores brasileiros mais queridos do público nacional. Ele atua quase 5 décadas, tendo estrelado filmes e telenovelas de gigantesca aceitação popular. A gente pode destacar, por exemplo, na TV Estúpido Cupido, certamente uma das minhas novelas favoritas junto de Dança em 10, Pé de Vento, Vereda Tropical, Pedra sob Pedra, Mandala. Nas telonas ele esteve em A Virgem, Paranoia, no engraçadíssimo episódio Núpcias de Futebol, do popular filme Guerra é Guerra. A Dama do Lotação, As Amantes de Mãe Proibido, O Caso Cláudia, Perdoa-me por Me Traíres, no oscarizado Beijo da Mulher-Aranha, onde ele, inclusive, contracena em inglês com o vencedor do Oscar daquele ano, William Hurt. Ele mata a pau na interpretação, o papel dele se chama até Gabriel. Ato de Violência, do grande Eduardo Escorel, Índia, Filha do Sol, O Caso Cláudia, que mais? Guerra, já citei, é que é muita coisa. Ah, 3 comédias de terror do Ivan Cardoso, que a gente entrevistou no programa, né? 7 Vampiras, Escorpião Escarlate e Lobisomem na Amazônia. Até por sinal, o Lobisomem é com o ator espanhol Jacinto Molina, também chamado de Paul Nash. Águia na Cabeça, do Paulo Thiago, e As Feras, do Walter Hugo Cury. E, gente, isso é apenas... Assim, se eu fosse citar todos os trabalhos, certamente daria para fazer um programa inteiro. Então, parar de embromar aqui e dar as boas-vindas ao Nuno Leal Maia. Tudo bem, querido? Alô, ouvinte do Vale do Paraíba, um abraço grande para vocês. Estou aqui na escuta, estou aguardando aqui o momento de falar. Perfeito, querido. É uma honra falar contigo, tá? Muito obrigado pelo teu tempo com a gente, tá bom? Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Querido, assim, ó, tens uma carreira, obviamente, super longa, né? Acho que dentro, de repente, de uns 2 anos, acho que completas aí 50 anos trabalhando como ator. Me fala um pouquinho da tua infância, né? De que forma aquele menino viciado em futebol, né, criado no estado de São Paulo, acabou sendo ator, né? Eu queria saber também se esse lado estrategista do jogo de futebol e do técnico, né, que também é, te ajudou como ator e vice-versa. Pode ser? Ah, bom, sim. Eu comecei, quando era garoto, sempre fui criado na praia, né, em São Vicente, Santos. E aí sempre tinha futebol presente na minha vida, porque todo mundo jogava bola, eu também acabei jogando, brincava e tal. E gostava, comecei a gostar muito, porque eu peguei uma época que o Santos Futebol Clube estava em ascensão, tinha claro. Pelé, ganhava todos os títulos, meu pai gostava de futebol, me levava sempre para assistir os jogos na Vila Belmiro. Então eu sempre acompanhei de perto todo o futebol, jogava botão, conhecia os times de todos os clubes, as equipes, né, a formação, e os nomes dos jogadores de todas as equipes, porque eu jogava botão, eu disputava campeonato de botão e eu gostava muito disso. Então isso aí foi me ajudando a dar uma estrategista, a virar um estrategista do futebol, através do jogo de botão e tal. E comecei a me interessar, e gostei muito de futebol. Mas aí eu segui a carreira de ator. Não me fala como, querido, como é que entrou... Como é que entrou essa perspectiva de ator, de atuar na tua vida? Quando é que vistes assim, vou seguir essa carreira? Como é que foi isso? É que eu estava falando, que eu comecei a fazer comunicações na escola, na Universidade de São Paulo, a ECA, e aí comecei a me interessar por atuar. Fui fazer teste para teatro, todo mundo gostava, e tinha uns amigos meus lá da faculdade que começaram a fazer teatro comigo, me chamavam e tal, para fazer teatro dentro da escola. Uhum. Aí fui lá fazer teste para o Hélio e tal, e comecei a me interessar. Comecei a praticar, né? Quer dizer, entrei para o Hélio depois de um tempo. Em 1970, estreiei no Hair, em 13 de fevereiro. E aí, dentro do teatro, quando eu caí na água, eu comecei a aprender a nadar. Quando eu entrei no teatro, que eu comecei a me interessar pelo teatro de verdade, que eu comecei a descobrir o que era o teatro. Né? Uhum. Então, o teatro era uma coisa muito fantástica, que te dava condições de autoconhecimento, de você conhecer os outros através de você, né? Essa coisa de você pesquisar o seu interior, essa coisa toda. E eu fui me interessando pelo teatro. Entendi. E fui seguindo a carreira, fui tendo um trabalho atrás do outro. E graças a Deus fui indo com essa, bem. Com essa carreira super longa aí. Querido, assim, ó, só para te avisar, tá, duas pessoas mandaram lembranças para ti. Tá? O Davi Cardoso mandou um grande abraço, te adora. Tá? E a... Kátia D'Angelo mandou um enorme beijo, falou que amou trabalhar contigo e disse... A Kátia foi companheira do caso Cláudia. Exatamente, do Miguel Borges. Muito bacana, pessoa fantástica, manda um beijão pra ela. E Davi é companheirão também, fiz um grande trabalho com ele. Uhum. É uma pessoa fantástica, né? Todos os dois, Kátia. Sim, e Davi. A Kátia até falou, manda dizer pra ele que a nossa cena de sexo no caminhão frigorífico é antológica no cinema nacional. Eu e a Cláudia. É, isso. Mas tava... E a Kátia, aliás, eu e a Kátia. Kátia foi era muito boa essa cena, muito boa. Miguel Borges. Campeão de bilheteria e tudo mais. Ô, Nuno, foi boa noite. Filme. Boa noite, é João Alckmin aqui de São José dos Campos, tudo bem com você? Tudo bem, João, como vai? Bem, mas estava desligada a refrigeração do caminhão, né? Olha, eu não lembro bem. Eu acho que na história, não. Na história, não. Acho que para filmar deve ter estado. Eu não lembro, faz muito tempo esse filme. É, mas o filme é fantástico, fantástico. E campeão de bilheteria. E Nuno, apesar do meu sotaque, né, volta e meia as pessoas até não acreditam, mas eu nasci no Piauí e o Miguel Borges, que te dirigiu no caso Cláudio, é piauiense. Era piauiense. Ele é piauiense, é isso mesmo, sem razão. É bacana, bacana, bacana. Era um cara legal pra caramba. Gostava. Pois é. Aliás, ontem eu tava vendo um documentário na televisão sobre o norte do Piauí, sobre o litoral piauiense, Parnaíba e tal. Isso! Cajueiro da praia, aqueles lugares. Isso! Eu fiquei com vontade, uma vontade enorme de ir até lá. A hora que dá um mole, eu vou até lá. Sim, você, o litoral de lá, apesar do pessoal, né, quando pensa em Nordeste, pensa em praia, é um dos, acho que o menor do Brasil, e a praia mais próxima, que é Parnaíba, é tipo 2 horas da capital. Duas horas o quê? 2 horas da capital. 2 horas de Teresina. Ah, é? É, não é pertinho. Mas queria... Teresina já foi o maior calor que eu passei na minha vida, foi em Teresina. Todo mundo diz isso. Posso contar a história que aconteceu? Lógico. É. Nós fomos fazer uma peça de teatro lá, eu e o Raul, e a Pepita Rude, aliás, a Iris Bruce, eu acho. Nós fomos fazer a peça que era o... E aí chegamos em Teresina, daqui a pouco eu já lembro já. Chegamos em Teresina e um calor derretendo todo mundo. E aí nós ficamos no hotel todo equipado, com água bacana, todo atapetado no hotel. Isso foi em 1974, mas, né? 74. Era o melhor, não sei como era o nome do hotel, se era Luxor. Era todo chique, bacana, bonito. E aí estava até o time do Botafogo, tinha ido jogar lá contra não sei qual time. A peça era Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Isso, no Irajá. E aí ficamos lá, chegamos lá, quebrou o ar-condicionado do hotel. E o hotel era todo acarpetado de vermelho, lindo, maravilhoso, mas eu, você não conseguia dormir. Eu tinha que tomar. Eu dormi do chuveiro pra me refrescar. Nuno, mais estranho de tudo, sabe o que é? É que as pessoas que foram criadas lá, que moram no Piauí, reclamam do calor. Nem o pessoal de lá se acostuma. Mas não é toda hora que tem esse calor. Eu já fui lá outras querido, vezes. Querido, o normal lá é uns 31 graus, sim. É, por aí. É brabo. Gostoso, né? E não tem vento, né? Então o pessoal fica assim... Quando eu vou visitar minha família lá, eu entro num banco, que é tudo ar-condicionado, quando eu saio já fico com dor de garganta, né? Por causa do contraste. Aliás, assim, o princípio desse corona é isso aí. É você ficar entre o quente e o frio. E o quente e o frio. Pois é. Querido, assim, ó. Então, assim, a tua estreia no cinema, tá? Tem, obviamente, muitos trabalhos. Eu vou pular por alguns aqui, tá? A tua estreia no cinema foi sendo dirigido num filme que foi co-estrelado pelo diretor, que era o veterano Dionísio Azevedo. Né? Me fala um pouquinho desse filme que era A Virgem. Era também com o grande Clery Cunha, que a gente entrevistou, fotografado pelo Gyula Kolosvari. Depois ele até dirigiu... Gyula Kolosvari. Isso. O Dionísio até depois gostou tanto de trabalhar contigo, que até te dirigiu depois no Chão Bruto. Fala um pouquinho como é que foi esse lance jogado na água, no sentido de cinema. Como é que foi? Estavas com muito pavor? Ah, não. O cinema, eu comecei a estudar cinema na Universidade de São Paulo, na ECA, que eu fiz essa escola que eu falei que eu estava fazendo. Eu comecei a estudar cinema. E aí o pessoal de cinema começou a me chamar para fazer as coisas. O Aloysio Raulino, que era o meu... Tinha 2 anos acima de mim lá na... Já estava 2 anos na escola, ia produzia muito curso e tal, e eu comecei a filmar. E aí, mas esse filme do Dionísio foi através do teatro. Eu já estava no teatro, né? Estava trabalhando com a Célia Helena, se não me engano. E ele convidou a Célia e me convidou também. Foi Tony Tornado, Cadu Moliterno. Tinha um elenco muito bacana. Sim. Era muito legal. E aí o Clery, parece que tinha um amigo dele que produzia, que ele queria produzir, que aparece no filme também, e o Dionísio se associou a eles e começou a dirigir cinema. Tá. E já de cara, assim, te sentiste à vontade com a câmera? Como é que é? Te sentiste à vontade já de início com a câmera? Ah, não, eu já tinha feito outros filmes antes, né? Antes, quando chegou na vida, já tinha feito outros. Tá, não, tudo bem. Eu achava que essa era a tua estreia como ator, não é? Os primeiros que eu fiz, por exemplo, o Anjo Loiro, eu quando fui me ver no cinema, eu fiquei com vergonha. Falei, meu Deus, que horror, como eu sou ruim e tal. Meu Deus, eu sou muito ruim, como é que pode apresentar um negócio desse aí? Eu lembro disso aí. Mas foi feito antes, foi do Alfredo Stenheim. Sim. Com o Benvenuti, a Vera. Sim. Eu ia até te perguntar, que eu achei que o Anjo Loiro, a gente até teve a honra de entrevistar, eu acho até que fui uma das últimas pessoas a conversar com o Alfredo Stenheim, que por sinal te adorou ter trabalhado contigo. Fala um pouquinho, eu achava que tinha sido filmado depois. Marquinho, deixa eu só dizer para vocês que o Célio Ricardo Bedac mandou aqui, cumprimente o Marco pela oportunidade de ouvirmos um dos maiores artistas do Brasil. Ouvir o Nune é lembrar de uma época em que os artistas eram valorizados e eram artistas mesmo. Que prazer. Isso é verdade. Que prazer. Para aí para ouvi-lo. Muitas saudades dele do jeito alegre e descontraído. Show de bola. O Ricardo Bedac. Que legal. Muito obrigado, legal. Ricardo. Mas é verdade, porque naquela época os atores eram... valorizavam mais o nome dos atores, é verdade. Certamente. Querido, falando sobre o falecido Alfredo Stenheim, que dirigiu em Anjo Loiro, né, obviamente era com a Vera Fischer, né, a gente mais adiante vai falar sobre o teu trabalho com a Vera, obviamente no Mandala, que marcou a época, mas fala um pouquinho da tua experiência, o que lembras do Alfredo Stenheim? Ah, era uma pessoa muito gentil, muito educado, era um rapaz na época muito bacana, pô, eu gostava muito dele, bonzinho, um diretor cuidadoso, te explicava... Uhum. Entendeu? Eu tinha outro tipo de diretor assim que era, por exemplo, se você for comparar com o Anselmo Duarte, que já era muito mais, né, mas o Anselmo era uma pessoa fantástica, uma pessoa muito bacana, mas o Alfredo era um doce de pessoa, né, eu gostava certamente muito dele, sabia o que queria também dos filmes dele, né, tudo, era um bom, ok, bom querido, eu vou pulando, tá, para alguns filmes, tá, tem um filme teu que eu adoro, que é o Elas São do Baralho, por sinal, do Silvio de Abreu, né? É. Dirigido pelo Silvio de Abreu, depois obviamente virou teledramaturgo, e coescrita pelo falecido, que Deus o tenha, Rubens Evaldo Filho. Até o Silvio de Abreu depois te chamou até para, ainda quando ele ainda estava dirigindo cinema, coestrear um dos maiores sucessos da carreira com a grande Helena Ramos, Mulher Objeto. Fala um pouquinho da experiência com o Silvio de Abreu. É, o Silvio começou a dirigir para o Aníbal Massaíne, né? E na época estava produzindo, e começou a produzir esse primeiro filme aí com a Alessandro Baralho, com Cláudio Correia Castro, Sônia Mamede, Antônio Fagundes está nesse filme também. Isso. Enfim, tem um elenco também muito bacana. E começou a fazer. O Manga começou a apoiar ele, o Carlos Manga. Carlos Manga, Era o Fanga, o Manga era que ajudava o Silvio a dar os primeiros passos na direção. Ok. E aí o Manga ajudou ele, depois ele conseguiu fazer outro filme com o Massaíne, que foi o A Mulher Objeto, e também já estava mais maduro, e aí já fez um filme um pouco mais, não tão cômico, né? O primeiro foi muito... Sim. O Elação do Barão era bem engraçado, era uma comédia. Nós filmamos na casa do Anselmo Duarte, por sinal. Ah, é? Porque o Elação do Baralho é descaradamente comédia, realmente. O Mulher Objeto já é um drama, né? Foi vendido até como quase como uma pornô chanchada, mas na verdade era um drama até bem sério, sobre frigidez e tudo mais, né? Qual? O Mulher Objeto? É, bem sexo, bem mais maduro, assim. Certamente. Mas... Tá, querido, vou te perguntar sobre... teve uma pessoa que a gente também entrevistou, também gosta muito de ti também, Antônio Calmon, né? Ele te dirigiu, obviamente, no Paranoia, no Gente Fina Outra Coisa... E depois, obviamente, ele criou novelas, né, em que fosse protagonista, como, por exemplo, a Top Model, que também é um dos teus papéis mais famosos na TV, né, do surfista Zen, do patriarca surfista Zen. Fala um pouquinho... Com o Calmon eu fiz três filmes, Gente Fina é Outra Coisa, O Bom Marido e Paranoia. Três filmes. Três produções, né? E duas novelas, uma delas foi o maior marco da televisão brasileira, que era o Top Model, que Top até Model. Hoje ainda é lembrado, muito bacana. Sim. E depois fiz a Vamp também. Ah, Vamp, exatamente, essa eu não lembrava. Era dele, mas o Calmon é sensacional, é uma figura espetacular, que esse adoro o Calmon. Pois é, ele comentou até comigo que te acha uma pessoa sensacional de trabalhar com, quando a gente conversou, a gente entrevistou ele, acho que faz uns 2 anos e meio. Querido, pulando agora para um filme de outra pessoa que a gente teve a honra de entrevistar aqui, um dos maiores sucessos de bilheteria brasileiros no exterior, também foi campeão de bilheteria aqui, A Dama do Lotação, do grande Nevili da Almeida. Fala um pouquinho desse filme, por favor, que marcou época. É, esse filme marca a minha chegada aqui no Rio, né? Quando eu estava aqui chegando no Rio de Janeiro. Foi logo depois eu vim fazer a peça da O Doce Pássaro da Juventude, do Tennessee Williams. Antônia Carreiro, Sérgio Thierry, Carlos Kreber aqui no Rio, né? E aí eu estava fazendo a peça, o Neville me convidou para fazer a Dama de Lotação. Como eu já vinha trabalhando com a Sônia em produções anteriores, no Ré. Já conheci e tal, aí me chamou para fazer. Eu fiquei muito contente de ter sido escolhido. E aí concluí meu trabalho. Primeiro filme que eu fiz aqui no Rio, foi em 77. Mas... Ah, esse foi o primeiro filme que fizeste no Rio? Ah, tá. No Rio, sim, eu já tinha feito em São Paulo, Dionísio, claro. A Virgem, aquela coisa. Não, assim. sim, mas eu tô falando no Rio. Ah, me diz uma coisinha, querido. E no caso, assim, o clima na filmagem... Desculpa, não. O primeiro filme que eu fiz aqui foi Gente Fina do Calmon. Ah, Gente Fina é outra coisa, tá. É, depois é que eu fiz a Dama. Sim, perfeito. No Dama do Lotação, alguns filmes que eu vou perguntar aqui não estão necessariamente em ordem cronológica da ordem, né, que fizestes cada um deles, tá? Mas vou perguntar agora também outra pessoa que a gente entrevistou, fez um filme que eu diria que é tipo assim, uma das mais próximas comédias brasileiras, daquele humor malicioso italiano, né? Um grande sucesso de bilheteria também, chamado O Bem Dotado, Homem de Tu. Teu papel, obviamente, era Lírio, que era uma espécie de, dá pra chamar meio de Adriano Celentano, misturado com Lando Busanca, paulista, né? No caso, era um caipira. E, né, a gente entrevistou, obviamente, o José Miziara, também fizeste com ele, obviamente, o Embalos Alucinantes e também o Amantes de Homem Proibido. Até por sinal, eu me lembro que o Amantes era da Ivana Brandão. Miziara também é um nome muito importante na minha carreira, e fiz três filmes com ele, sensacionais. é um grande diretor, uma pessoa fantástica que eu adoro muito. Que legal. Zé Miziara, ainda sou muito amigo dele, graças a Deus. Nossa, pois é, ele comentou que foi muito fácil trabalhar com o Tito, mas... E me diz uma coisa assim, o Bem Dotado, por exemplo, é um filme muito engraçado. Era aquela situação do tipo que vocês, às vezes, tinham que ficar, se escondendo para não rir, para não parecer que estavam rindo na câmera? Porque o filme, eu me lembro que o público ficava rindo do começo ao fim. O filme ficou mais engraçado depois de pronto. Quer dizer, a gente estava trabalhando com seriedade, estava tentando fazer a comédia. O Miziara era muito brincalhão, né? Ele brincava sempre. Então, quer dizer, o set geralmente era cheio de piada, de palhaçada, porque o Miziara era muito brincalhão. Uhum. Então a gente ficava, se divertia muito, mas foi um filme muito importante na minha carreira, que foi uma produção do Massaíne também. Isso. E que deu um destaque, uma projeção muito grande, né? Uhum. Na época o velho Oswaldo Massaíne ainda estava vivo. Tava e ele gostava muito desse filme, então me comparou ao Orlando Busanca, isso. aquela coisa. Então, foi um dos filmes mais importantes da minha carreira. E também foi vendido para vários mercados internacionais, vários mercados fora do Brasil. Foi. Várias vezes eu estive na Europa e pessoas viram esse filme e me falavam, né? Que legal, querido. Assim, querido, me fala um pouquinho, baseado na obra de Nelson Rodrigues também, obviamente tens o Perdoe-me por Me Traíres, que também foi dirigido por outro convidado nosso, um cara cujo trabalho eu admiro muito, Brás Chediak. Me fala um pouquinho desse filme que também foi sucesso, pode ser, com a Vera Fischer. Esse filme eu fui convidado por causa do filho do Nelson, né, o Jofre. O Jofre no Festival de Cannes, quando eu fui levar o Ato de Violência, o filme do Escorel lá, em Cannes, e aí participou da quinzena, e eu conheci o Jofre. O Jofre trabalhava no IBC, no Instituto Brasileiro do Café, uhum. e ele tinha um centro lá dentro do palé do festival, do Palácio do Festival, uhum. que ele servia café para todo mundo. Então ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa que comunicativo demais, uhum. bacana e tal, e todo mundo adorava ele. Eu comecei a fazer amizade com ele. Aí quando voltei para o Brasil, depois de um tempo, ele resolveu produzir cinema e quis produzir o Perdoe-me, porque é uma obra do pai dele, do Nelson. Sim, do Nelson Rodrigues. E aí me convidou para fazer o filme, né? Fazer a dupla, porque eu já tinha feito já tinha trabalhado com a Vera, não sei se eu tinha feito o Mandala, não. Acho que não, mas tinha feito o Anjo Loiro. O Anjo Loiro, exatamente. Isso. Aí ele me convidou para fazer o Perdoe-me, que é uma obra do Nelson, muito bacana. Sim. Com o Rubens Correia também, que era um ator na época, muito, uhum. de muito nome, muito de peso, teatral uhum. grande aqui no Rio. Perfeito. Aí... Querido, assim, eu vou perguntar de um filme que eu acho que não fez sucesso merecido, é um filme que eu gosto bastante, que metaforicamente dá para dizer que fala da vida do cineasta, ou seja, que todo cineasta tem que ser... completamente doido, que obviamente é o Louco por Cinema, do André de Oliveira, que fizeste com o Roberto Bonfim. Esse foi filmar por causa de um amigo meu, que é presidente do Partido Verde atualmente, que é o José Luiz Pena. Ah, ele trabalhou no Ré comigo, ele foi meu colega de teatro, né? E aí ele foi pra Brasília, é muito amigo do André, que é baiano também, os dois são baianos. Tanto o Pena quanto o André. E aí o André foi produzir isso lá no Polo de Cinema em Brasília. Em Brasília. E o Pena me colocou no filme. Falou, vamos fazer aqui, não sei o quê. Aí eu acabei indo fazer o filme. O Pena fez assistência de direção do André. Uhum. E foi um filme fantástico. Porque eu consegui ganhar um prêmio lá no Festival de Brasília, de melhor ator. Foi um trabalho muito interessante, um filme muito bacana que o André... conseguiu dirigir com muita maestria. Gostei demais de trabalhar com ele. Eu adoro esse filme, acho também um filme assim que tem um lado lúdico super forte. Na minha opinião, deveria ter rendido mais, né, no sentido de bilheteria, né? Uma pena. É um filme até que é bastante conhecido, assim, teve sucesso em vídeo e tudo mais, mas uma pena que não estourou assim nas bilheterias como eu acho que deveria. É. Isso. Querido, não foi assim, como Homem de Tu. Isso. Foi muito mais forte, mas... Claro. Mas é por causa de problema de distribuição. Distribuição, mesmo. Claro. Ah. Claro. Querido, assim, ó, dois filmes que fizeste com uma pessoa até que, né, faleceu não faz muito tempo, o Fábio Barreto, né, a estreia dele como diretor, acho que ele devia ter uns 22 anos só, Índia, Filha do Sol, que eu adoro, e obviamente o Rei do Rio. Até por sinal, se me permite, dá até pra dizer que... teu personagem no Rei do Rio e no Águia na Cabeça, que fizeste com o Paulo Thiago, até parece que sim, como é que pode dizer assim, são versões cômicas do Tony Carrado, do Mandala. certa forma, né? Aquele lance meio do trabalhado. Não, a Mandanda era muito mais chanchado, né? Sim, eu tô dizendo versões cômicas, né? Quase como se fossem versões cômicas. O Águia na Cabeça foi um filme bacana pra caramba, porque tinha, eu não era bicheiro. Eu era um cara que trabalhava pro bicho, né? Isso. Lá isso. No Rei do Rio era bicheiro também. Sim, no Rei do Rio era um chefão. Na Mandala também, mas esse do Paulo Thiago não era. Era outra coisa. Ele acaba virando, ele era um grande bandido. Isso. Que de colarinho branco, né? Isso, que era, por sinal, até era com o Jesse Valadão também, eu me lembro. O Jesse sim, ele vivia no meio do jogo do bicho, mas ele não era bicheiro. Ele trabalhava, ele era de advogado, trabalhava com... Sim, era bem como falar. Tereza Raquel é que era era a grande chefona lá. É como falaste, né? Era um cara de colarinho branco que começa a se envolver ali naquele submundo. É, isso. Isso. Me fala um pouquinho que lembras do Índia, Filha do Sol e do Rei do Rio. A Índia foi o primeiro filme do Fábio, infelizmente, precocemente falecido em 2009 agora. Isso. Ele morreu agora, mas ele ficou ficou em coma 10 anos, desde isso. De 2009 a 2019. Isso. Uhum. 2018 que ele morreu, 19. É, faz um ano e meio que ele faleceu. Mas aí, o Fábio tem lembranças muito boas dele, era um grande diretor, um rapaz muito bacana, humilde, construiu uma carreira dele, depois fez vários outros filmes. Uhum. E era muito bacana, eu lembro muito desse filme do Índia, que a gente brincava muito, se divertia depois das filmagens. Jogava, tinha pelada lá no Araguaia. Uhum. Então a gente ficou lá na Ilha do Bananal, que era um filme do meio dos índios, jogava contra os índios, era futebol. O Fábio adorava futebol, jogava muito bem. Foi um grande diretor, foi dois grandes filmes que eu fiz com ele, foi o Rei do Rio e o Índia, que eu adorei muito fazer, com a Glória Pires também. Isto. Né? E o Rei do Rio com o falecido Nelson Xavier. Exatamente, que foi meu professor em Cuba, até por sinal. O grande Milton Nelson Gonçalves. Uhum. O Rei do Rio, eu me lembro, até ganhou, teve até rolou prêmio até com o Milton Gonçalves, né? Foi. Sim, Milton foi premiado, fez um trabalho excelente. Isso. Querido, assim, passando um pouquinho, tá, para trabalho na TV, a gente não pode deixar de cobrir. Eu coloquei aqui umas novelas, na minha opinião, eu acho que são novelas assim que, claro, tem um extenso trabalho em telenovelas, mas eu vou perguntar algumas assim. Quando eu penso no teu trabalho em TV, eu penso Estúpido Cupido, A Gata Comeu, Top Model, né, que é o surfista Zen aquele, e Mandala. Até por sinal, o personagem até do Tony Carrado, certamente, acho que influenciou aquele personagem feito pelo José Wilker tempos depois, que era o Giovanni Improta. Eu acho muito parecidos até a pegada deles de serem meio do submundo, falarem errado. Ah, é praticamente igual, né? Eu falei, o Agnaldo copiou isso aí. Isso aí. Pois, fala, querido, Estúpido Cupido, eu me lembro da tua cena sendo tudo atrás das grades, praticamente, não é? É, a Mandala foi inspirada no Dias Gomes, né? Quer dizer, sim. A altura era o Dias Gomes. Sim. O Dias Gomes já tinha escrito o Rei de Ramos, né? Uhum. Que era o Rei de Ramos, ele tinha escrito essa peça. E aí foi inspirado nessa peça dele, foi a do Dias Gomes. Dias Gomes é que era autor do Mandala. Ele não escreveu a Mandala toda porque a censura na época não deixou. Cortou, e aí ele entregou na mão do Marcílio. Ele falou, não vou escrever porque não vou brigar com a censura e tal, não sei o quê. E acabou deixando o Marcílio escrever. Na censura da ditadura não permitia. Era por causa do negócio de mãe e filho, né? Assim, claro. Era uma coisa sexual de Mandala entre o Felipe e a Vera e tal, que depois acabaram casando, mas, era sobre essa história, e aí não podia. E aí o Marcílio começou a brincar, levou para a chanchada, fez e escreveu maravilhosamente bem também, e a novela foi um sucesso enorme, né? Enorme. Uhum. Tá, assim, ó, deixa eu só voltar antes, tá? Eu tava te perguntando antes do Estúpido Cupido. Faz muito tempo que eu vi, mas eu me lembro que as suas cenas, eu acho que eram tudo atrás das grades, não eram? É, ele veio, o personagem acabou virando um bandido também, né? Uhum. E aí acabou preso no Estúpido Cupido. Foi a primeira novela mesmo que eu fiz, foi essa. Na televisão já tinha feito Dom Camilo, Os Cabeludos, da Tupi, com Zelone, Elias Gleiser, Tereza Sodré, né? Uhum. E aí depois eu fiz o Estúpido Cupido, foi a primeira novela que eu fiz na Globo. Sim, preto e branco ainda, eu me lembro. Era, foi a última de preto e branco. Depois e a última começaram de preto a fazer, produzir novelas coloridas, mas uhum. o Cupido foi a última preto e branco. Aproveitaram o sucesso do Cili Campelo na época, que era... Claro. Ó, Cupido, claro. Deixa em paz. A gente entrevistou o Tony Campelo, até irmão dela, faz um tempo também. Canção maravilhosa e um grande sucesso. Querido, e a Gata Comeu, me fala um pouquinho. Obviamente é uma pessoa, és um ator que se dá muito bem com comédia. Alô? Né? O teu carisma encaixa muito bem em comédia. Fala um pouquinho da Gata Comeu e do Top Model, da Top Model, pode ser? A Gata Comeu foi o Erval Rossano, o grande uhum. Erval Rossano, que dirigia, que fez que a novela da Ivani Ribeiro, ele fez um remake, mudou o nome da novela e ela, não sei quem foi que ajudou ele a escrever, e ele produzia, fazia tudo, o Erval Rossano, e a novela, ele falou pra mim, eu preciso fazer uma novela, e quero que você me ajude, eu preciso de você. Eu falei, tá, vamos embora, vamos juntos. Aí eu falei, aí começou, eu falei, eu não acreditava muito na novela não, eu falei pra ele, mas a novela fez um sucesso até hoje, uhum. todo mundo fala muito, foi uma das novelas de mais sucesso que eu fiz. Uhum. Foi essa aí, o Top Model do grande Calmon, né? Isso. Calmon foi essa história do surf, foi na época que o surf tava, ele criou aquele personagem que era o paizão, um surfista, antigo, que não fazia nada e tal, ficava só em casa e ficava... Tinha problemas existenciais, se escondia embaixo da cama, tinha um cachorro, uma filharada, vivia na praia, pegava onda, tinha um amigo dele, o Saldanha, que vendia suco ali do lado e tal, e aquela vida do surf. Tá, e mas... caiu no agrado, né, de todo mundo. Porque... Mas, querido, assim, ó, né, foste, obviamente, criado também, falaste que também gostasse de praia, no caso, não surf, mas futebol. Muita gente... Durante tempo achou que na novela era Cundeira, até o sobrenome do personagem, não era? Era o quê? Cundeira, o sobrenome, não era? Ah, era... Cundeira. Gaspar Cundeira, era? Era o nome, era Gaspar Cundeira. Isso. Pois é, esse personagem do patriarca que adorava surf, adorava praia, acho que muita gente, eu me lembro na época, até comentou assim, pô, mas isso é basicamente o Nuno Leal Maia interpretando a si mesmo. Quão próximo desse personagem era o Nuno Leal Maia real? Não, mas eu nunca surfei. Não, sim, mas você no sentido de gostar da praia, de ser um cara descontraído. Ah, bom, de praia, sim. Tem muita gente que gosta de praia também. Foi, não é muita gente surfista. Tem muita gente que joga vôlei de praia, joga no surf de praia, e não é surfista. Então, não precisa ser surfista para gostar de praia. Não, sim. O que eu tô perguntando é que teve muitos críticos na época que falaram que era um personagem muito próximo. Pois é, isso que eu tô falando. Eu tô respondendo aos críticos, não a você. Tô falando dos críticos que falam. Quer dizer, é uma maluquice. Eu fiz um personagem. Claro. Não fiz, não é porque eu gostava de praia. Claro, porque eu gostava de praia me ajudou a construir, né? Uhum, é evidente. E querido, vamos falar agora a atuação tua em inglês, né, interpretando o Gabriel, que é um personagem no oscarizado Kiss of the Spider-Woman, né, o Beijo da Mulher-Aranha, que no caso o William Hurt, que ganhou o prêmio de melhor ator, o Oscar de melhor ator, no caso ele é apaixonado pelo teu personagem. Fala um pouquinho de trabalhares atuando em inglês e com o William Hurt, pode ser? Dirigido é mais difícil você trabalhar em inglês, entendeu? Não é o teu idioma, a tua língua, você tem muito mais facilidade quando você fala a tua língua, mas dá para fazer também, não tem problema. E aí eu me dei muito bem no filme do Babenco, né, que, uhum. trabalhando com ele, o William é um ator muito bacana, a gente conversava muito, e ele, não foi difícil fazer, não. Era uma cena curta, um personagem pequeno, que entrou no filme e foi muito prazeroso trabalhar em inglês. Às vezes depois você vai pegando a manha, mas é mais difícil um pouco. Mas não é impossível. Dá pra gente fazer bons trabalhos em inglês também, em italiano. E em línguas que você consiga se expressar, né? Claro, tem claro. Tem que você claro. Saber francês, assim, o que der pra você se expressar, dá pra... Maravilha. Mas foi muito bacana esse filme. Sim, e acho que você está muito bem no papel, um papel pequeno, mas é um papel pivotal para a trama ali, né? Porque nas memórias dele, ele cita, né, a pessoa que ele adorava, que era garçom e ficava limpando o restaurante, isso. Né? Quando, e ele ficava só te encarando. Me diz uma coisa, querido, assim, ó, te vês mais como um futebolista que acabou virando ator ou um ator que é essa futebolista? Qual das duas partes que pesa mais? Como é que é? Não, são duas coisas distintas, né? Eu acho que ser ator é uma coisa totalmente distinta, diferente, diferenciada. É uma coisa importante para a minha pessoa, para a minha profissão, foi o que eu fiz como profissão, né? Eu nunca fui profissional de futebol. Só como técnico, como treinador, eu trabalhei treinador. Pouco, mas foram uns 4 clubes que eu dirigi só. Mas isso foi depois, quando já era ator consagrado. Claro. Né? Então, quer dizer que a profissão de ator sempre foi a minha profissão, né? Eu fui de... Como eu gostava de futebol e entendia, jogava muito, nós tínhamos um time de futebol de artistas, né? Uhum. Que jogava muito com profissionais e tal. Então, eu comecei a me aprofundar também no futebol, que eu gostava. Mas eu, na verdade, eu sou mais ator do que jogador, né? Do que profissional de futebol. Eu me lembro aquelas vinhetas de final do ano na Globo, no final dos anos 70... E eu me lembro uma delas sendo sobre jogo de futebol de artistas, e tu jogando até. Ah, é, nós tínhamos um time muito bacana. Era um time dos artistas, que tinha vários jogadores, o Mota, Eliezer Mota, o Sargento Pincel, jogava o João Carlos Barroso, falecido. Romeu Evaristo, tinha um Cosme dos Santos, Edson Celulari, Roberto Pirillo, Osmar Prado jogava com a gente. O Romeu Evaristo, que mais famoso como Saci Pererê, no sítio, ele trabalhou contigo em futebol também, não trabalhou? É, nós trabalhamos junto na Paraíba, no Londrina também, aí no Paraná. Nesses dois clubes nós trabalhamos juntos. Assim, resumindo, assim, querido, o que que, olhando assim pelo retrovisor, o que que foi a parte mais importante, o que que foi a coisa que vai levar assim, para o resto da tua vida, quanto à interpretação, quanto à profissão, o ofício de ator? Ah, sem dúvida o autoconhecimento, né? O que me ajudou a crescer como ser humano, como pessoa, a descoberta do teatro, né? A descoberta da essência do teatro, de você pesquisar você, o teu interior, e a partir daí conhecer o mundo, conhecer as pessoas e conhecer os personagens que compõem o nosso mundo, a nossa vida. Certamente. Querido, assim, ó, o Francisco de Paula, que a gente entrevistou umas semanas, eu queria agradecer a ele. Ah, fizemos um filme também, o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é maravilhoso. Chico é sensacional. Sensacional, super ambicioso, né? Eu adoro o Areia Escaldante e o Oceano Atlântico. E agora fizemos um curta lá em Santos também, chamado Monte Serra. É um curta ele falou isso. Baseado numa história do Machado de Assis, que ele adaptou para o cinema. Fala um pouquinho, se quiseres, fala um pouquinho, já que trabalhasse também com ele. Eu acho interessante essa ideia de alguns atores trabalharem frequentemente com alguns diretores. Fala um pouquinho, antes, eu já ia meio finalizar, mas acho importante, comenta um pouquinho do teu trabalho com o Francisco, que né, o Oceano Atlântico eu acho um filme super interessante, e também os teus curtas com ele, pode ser? É, o Chico fez o Areias Escaldantes, depois ele veio me procurar, para fazer o Areias Escaldantes, mas não conseguiu falar comigo, que eu estava ocupado, mas aí depois ele fez o Oceano Atlântico comigo e agora fizemos esse Monte Serra. E ele é de Santos também, é meu conterrâneo lá de Santos, e é sempre um prazer encontrar o Chico, eu sempre encontro ele de vez em quando, e é um diretor que eu gosto muito. Cinéfilo de mão cheia. Ele e o Renatinho, trabalha com o Renato Neiva, um cara, um assistente dele que é muito legal. Sim, um cinéfilo de mão cheia, né? Ele é o quê? Um cinéfilo de mão cheia. É, cinéfilo de mão cheia. Isso. Querido, assim, eu sei que de repente pode ser um pouco complicado, tá? Pedir, assim, perguntar, assim, favoritos. Mas pensa, assim, como citar, de repente, uns 3 filmes. Eu não quero que, obviamente, compres briga com nenhum diretor. Mas 3 o quê? Uns 3 filmes, de repente, que de repente são teus favoritos. Se tivesse que ir para uma ilha deserta, levar? Filmes 3 teus? O quê? Filmes? Filmes teus? Filmes que trabalhaste? Ah, eu acho que... olha, você, cada filme é um filho, é como se fosse um filho. Eu gosto de todos que eu fiz, todos. Não tenho preferência, assim, por nenhum. Claro que uns fizeram mais sucesso que outros. Sim. E tal, né? Uns tinham personagens mais interessantes do que outros, mas todos eu gosto, eu adoro todos. Não tem nenhum, assim, que eu tenha uma predileção. Eu gosto de todos os meus filmes, não tem... O Ato de Violência do Escorel também foi um filme que me deu, eu ganhei o prêmio Air France de Cinema. Ah, claro. Foi um filme muito importante na minha carreira também. Fotografado pelo irmão dele, né? Fotografado pelo Lauro Escorel. Hã? Fotografado pelo irmão dele, pelo Lauro Escorel. Fotografado pelo Lauro Escorel. Sim, um filme lindíssimo mesmo. Querido, assim, ó, eu gostaria de realmente agradecer pelo teu tempo, a gente teve um problema ali no início de comunicação, mas que bom que a gente conseguiu conversar. Eu te agradeço de coração, porque não é de hoje que eu comprei a tua parabéns carreira, pelo programa, pela tua cultura cinematográfica, você está muito bem informado. Hoje em dia é muito difícil as pessoas serem assim como você. O Nuno, o que o Marco Antônio não te falou é o seguinte: ele fez faculdade de cinema e pós-graduação nos Estados Unidos, viu? Então, parabéns para vocês, para todos vocês aí da rádio também. Como chama a rádio, é? Showtime, mas bacana. Showtime. Eu gostei muito de participar com vocês aí. Pô, viu? Querido, que honra, querido. Ó, a Rádio Showtime, então, de São José dos Campos, está finalizando a entrevista contigo. Eu quero de novo, tá, querido, em nome da rádio, se o João me permite, lógico, agradecer pela tua atenção, pelo teu bom humor e por a paciência de falar comigo, tá bom? Um beijo para vocês todos, aí, pro João, para todo mundo. Para você também. Estou aqui à disposição quando precisarem. Obrigado, querido. Um abraço. Grande abraço. Tchau, bom aí. Pô, fantástico, Marco Antônio. Ah, gente finíssima, né? Ele fantástico, é gente finíssima. Fantástico. Não, olha, é o ator que, pelo número de campeões de bilheteria, em qualquer país do mundo, já estaria, sabe, não precisaria trabalhar mais um dia. E já estaria oscarizado. Semana, né? Porque sem mentira, é cerca de, eu acho que no mínimo 6 campeões de bilheteria. Verdade. Ele estrelou. Querido, então assim, a gente já. Só tentar me lembrar aqui. Agora nós temos que tocar o trecho da segunda música dos Pinguins. Eles voltando pro frio. Obrigado. Vamos lá. Pinguins, a gente tocou a que não fez sucesso, vamos agora pra famosa deles, por favor. Antônio. Pois é. Então, você sabe quem gravou? Você sabe quem gravou essa música também, que o Rogério Alcântara acabou de descobrir aqui? Essa canção tem umas 3 versões, mas qual que vocês iam falar? Qual foi, Rogério? New Edition. Nos anos 80, né? Exatamente. Acho que lá por 85, tá? Maravilha, maravilha, me lembrei, cara. Valeu. Eu não era nascido. Era assim. A gente então... Voltando à encheção de saco aí do João me torrando, porque desculpa, eu tenho os nomes dos caras, eram Penguins, né? Os Pinguins. Mas de qualquer forma, a gente ouviu She's Gone Gone lá no começo, né? Que foi a canção deles, não fez sucesso, que é de 58. Essa canção que a gente ouviu agora, que foi o maior sucesso deles, dá pra infelizmente chamar de One Hit Wonder, né? Banda de um sucesso só. O sucesso enorme é de 54, essa que a gente ouviu. Então eu tava falando, me lembro que quando entrou daí a oportunidade de falar com o Nuno, então os integrantes, eles se conheceram numa escola de segundo grau, na Fremont High, no sul de Los Angeles, e eles decidiram fazer uma mistura assim, de rhythm and blues, rock, e sempre com letras assim, com uma pegada melancólica, emocional, que certamente se fosse a letra traduzida em português e cantada e tocada em ritmo sertanejo, seria o que a gente chama de canção de corno, né, João? Então... as preferidas de Resumora. Não. As minhas preferidas também dá pra dizer que eu acho que esse lance da melancolia romântica, pelo menos, funciona muito em canção. Olha só, gente, o que eu posso dizer? Eles, quando fizeram a banda, nenhum deles tinha 18 anos, tinha 20 anos ainda, nenhum deles, e foram dos vários grupos da época que adotaram nomes de pássaros, né? Tinha também The Crows e tinha também The Flamingos. Eles não sabiam que nome decidir, que número de pássaro decidir, e daí fizeram uma reunião, e daí um deles adorava a marca de cigarros, João, pergunto conhecer, K-O-O-L, Cool. Sim, fumei muito, quando podia importar. Prestava? Uma merda. Como todo cigarro americano. Ah, tá, pois é, supostamente tinha um logotipo com ilustração de pinguim. E daí eles decidiram, tá, é esse aqui. A Earth Angel, que também, né, ou seja, a anterior a She's Gone Gone, né, ou seja, você se foi, e essa Earth Angel seria, né, Anja Terrestre, né, foi um dos primeiros crossovers. ou seja, em matéria de canção de grupo negro, porque ela foi lançada meio com até a intenção de só fazer um sucesso nas comunidades negras e acabou explodindo também com gente de todas as raças. Essa canção também tinha o subtítulo Will You Be Mine, né? Ou seja, seria então basicamente Anja Terrestre, poderia você ser minha? Oi, é, tá ajudando. Oi, agora eu vou dizer uma coisa para você, Marco Antônio. Você e o Renzo, Rogério, que gostam tanto de música chorosa, de abacuato, por que vocês não vão procurar enterro para ver choro, hein, em vez de ficar, sabe? Eu tinha um amigo meu, delegado de polícia em Mogi, que tinha insônia, que saía pela cidade procurando enterro para ele poder ir. Faz a mesma coisa, porra. O João, gente, a pessoa que está ouvindo, sei que o João ele tem essa imagem, essa fama de mal que ele gosta de manter, que ele não tem coração, que o coração dele é pétreo, ou que ele tem coração, mas é difícil de encontrar. O João adora música emocionante também, ele adora, mas ele gosta de vender esse papel, assim, meio do cara, né, que fica fumando com cigarro no canto da boca, e tipo assim, fuck this and fuck that, e falando palavrão, mas na verdade o João é um romântico quase inveterado. Aceita, João? Diz que sim. É verdade. Eu, por sinal, gosto muito do Red Earth, com aquela música deles, One Heart, One Ride, que diz Angel in You, the Devil in Me. O anjo em você, o diabo... Em mim. Exatamente. Tá? Olha só, tem uma versão também, já, aproveitando que o grande Rogério Alcântara falou, dessa versão, que foi a primeira, foi feita um ano depois, ou seja, foi lançada em 55 e fez muito sucesso, e daí era com um grupo branco, né? The Crew Cuts. A gente até já tocou canções obscuras desse grupo há uns anos aí no programa. Mas a sacanagem é que foi uma versão dessa canção, essa aí chegou tipo no top 10 das mais tocadas nos Estados Unidos, e a versão desse grupo Crew Cuts, que é inferior, né, de repente provavelmente, né, esse lance racial muito forte na época, chegou a terceiro lugar na parada de sucessos. Ah, uma coisa, uma das razões que se alega, tá, João, que esse grupo não fez o sucesso posterior, né, depois de 8 anos, um sucesso que merecia, é porque o gerente deles, o manager deles, gerenciava, sabe qual grupo? The Platters. Ah, tá, bom. E ele gostava mais do The Platters, e o The Platters, né, fazia muito mais show. Então, o The Platters supostamente não vendeu como o Earth Angel, mas acabou sendo um sucesso, tem uma carreira muito mais duradoura. Eu acho, o nome do cara, até desse manager do grupo, era Buck Ram. Acho que a gente pode, vamos então, lá. Querido... Ah, peraí, tem quase 20 trilhas sonoras de filmes que essa canção, que tem trabalhos do The Penguins, que a gente pode ouvir vendo os filmes. Alguns é Cores da Violência, né, Colors, ou What a Night, no Brasil era a primeira vez de um adolescente, com aquele ator falecido Corey Haim, Os Três Desejos, com Patrick Swayze, e um mais recente chamado A Última Viagem a Vegas, Las Vegas, que era com Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Klein. Vale dizer uma coisa também, se me permite, no filme Back to the Future, né, quando... A banda que está tocando para animar o pessoal quando o Michael J. Fox volta no tempo, a banda está tocando uma versão, a banda fictícia do grupo está tocando, do filme, está tocando uma versão de Earth Angel. Então vocês podem imaginar como essa canção fez sucesso entre os namorados da década de 50. Queridão, vamos passar para os anos 60 finalmente? Washington at Valley Falls, freezing cold, but up there George says, what do you know? What do you know? Crazy words, crazy tune, oh, that George could croon and swoon one. What do you know? What do you know? On his ukulele, well, daily, now he was from Billabong, dancing and prancing. Anyhow, red hopper. Crazy words, crazy tune, oh, that George could croon and swoon one. What do you know? What do you know? Dragon Spider! Hooray, tree! Crazy words, crazy tune. All that jaws could croon and swoon. What do you know? What do you know? Do, do, do. Ba ba ba ba diddle. Oi, qual é o nome da banda, Marco Antônio, que me interessa mais? Gritty Band, seria tipo assim, a banda do específico, da coisa assim, nitty gritty seria assim, quando tu vai assim, pros mínimos detalhes, né, as coisas bem específicas. Então, the Nitty Gritty Band, N-I-T-T-Y, ou outra palavra, G-R-I-T-T-Y. E faltou Dirt. Isso, Nitty Gritty Dirt Band, exatamente. Exatamente. A banda da sujeira específica, né? Essa canção de 60. Renzo Mora, o específico. Como é que é? Renzo Mora, o específico. Gente, mas que coisa. Renzo, eu não tenho participação nisso, juro. Tá? E, ó, nome dessa canção aí, Crazy Words, Crazy Tune, ou seja, palavras bizarras ou palavras loucas, canção louca, completamente louca, essa canção de 66, esse grupo, né, obviamente com muita, seria assim uma espécie de country band, uma banda de country music com psicodelia, né, vocês imaginam já, eles eram adorados, os integrantes eram adorados pelos The Doors, né, se apresentaram até com The Doors, e esse grupo começou na virada de 65 para 66, em Long Beach, na Califórnia, tiveram mais de 12 formações diferentes e foram de cerca de 13 diferentes selos fonográficos. Vou tentar assim, citar os integrantes, assim, os originais mesmo. Dois cantores, guitarristas chamados Jeff Hanna e o outro Bruce Kunkel. Daí também um baixista chamado Ralph Barr, um clarinetista chamado Les Thompson e um tocador de gaita, né, aquela harmônica, chamado James Faden. Ah, e também outro guitarrista vocalista chamado Jackson Browne. Por sinal, o Jackson Browne depois teve uma carreira até solo bem grande, namorou uma das mulheres mais gatas do cinema americano, a Daryl Hannah e tudo mais. Em 1989, o legado desse grupo foi reconhecido pela Associação de Country Music dos Estados Unidos e eles citados como das maiores forças no gênero em todos os tempos. Essa banda pode ser ouvida nas cenas sonoras de filmes como Paint Your Wagon, no Brasil era Aventureiros do Ouro, é um musical passado na era da Corrida do Ouro, na costa leste da América do Norte. É um filme com Lee Marvin, Clint Eastwood e a Janssen Berg. Também Texasville, que é um filme que eu não gosto muito, mas é sequência de um clássico chamado A Última Sessão de Cinema, e também no Django Livre do Quentin Tarantino. Então, querido, vamos tocar uma sucessão deles de 67? Vamos por lá. Favor. É, Marco Antônio, essa música lembra muito Monkees, Last Train to Clarksville. Nossa, é mesmo, com uma pegada mais country, mesmo. Olha, eu adoro Last Train to Clarksville, e eu te juro, João, juro que não é sacanagem. Ontem, eu não ouvi essa canção ontem, mas eu estava vendo umas entrevistas com integrantes dos Monkees ontem, e obviamente, acho que dá pra dizer, depende de uma das duas ou três melhores canções daquele grupo. Sim. Pô, é Last Train. Pô, que legal, João. E tem tudo a ver, porque aquela canção, se eu não me engano, foi escrita pelo Mike Nesmith, e ele tem uma pegada country bem forte, adora tocar banjo e tudo mais. Tem. Tudo a ver. Essa canção que a gente ouviu, gente, de 67, By For Me The Rain, ou seja, compre pra mim a chuva. Vocês imaginam o grau de psicodelia, né, João, que estava rolando ali, aqueles episódios... É, cogumelo mágico, cogumelo mágico. Exatamente, o João fala, né, que ele foi para Haight Ashbury, né, no coração da era Flower Power, e imagina só, então, né, eles estavam assim, a mil pelo não seria a mil pelo Brasil, a mil pelo mundo, e essa canção, By For Me The Rain, que já vi um trechinho, fez muito sucesso. Eles têm nos Estados Unidos cerca de quatro canções de bastante sucesso, mas daria para dizer que fora dos Estados Unidos eles são meio vistos também como a One Hit Wonder Band, que o pessoal só conhece essa canção aí que a gente tocou agora um trecho. Querido, agora, anos 70, uma cantora que eu acho sensacional. Vamos lá, por favor, adentrando os anos 70. Marco Antônio, gostei, viu? Marquinho? Não, achou bem simpática essa canção? Muito, muito, muito, gostei muito. Pois é, essa canção é de 77, infelizmente não fez sucesso, foi a estreia dessa cantora. A grafia é estranha, M de Maria, I-Q-U-E-L, mas a pronúncia literalmente é Michael, Michael Brown. Nos Estados Unidos, apesar de não ser tão frequente, Michael, o nome Michael, com a grafia que a gente conhece, Michael Jackson, também saiu para mulher. Tem até uma atriz até que eu gostava, uma atriz loira, chamada Michael Learned. A pronúncia, então, originalmente é a mesma, né? E no caso ela mudou para Michael, né? M-I-Q-U-E-L, Brown, porque tinha uma pessoa famosa, um produtor que também escrevia histórias infantis, chamado Michael Brown, não queria ser confundida. No caso, essa canção de 77, né, como eu falei, não fez sucesso, infelizmente. Uma sucessão dela, a gente vai ouvir daqui a pouco, uma canção de 83, essa que a gente ouviu, First Time Around, seria algo, basicamente, sobre a primeira vez dela. E, para não ficar o próximo muito maliciosamente, ela diz que para ir com calma, porque ela não quer, porque o coração dela pode não resistir. Ah, né? Tá. Então, First Time Around. Uma sucessão dela foi já em 83, chamado So Many Men, So Little Time. Antes que o João já pergunte, basicamente, tem que ir rápido aqui, tem que estar na ponta dos pés. Isso. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, ela basicamente fala assim, é tanto homem em tão pouco tempo, né? Ou seja, tem tão pouco tempo para usufruir, né, de tanto macho por aí. Pois é. Olha só, João, a Michael Brown, ela é meia irmã, né, ou seja, acho que é só o pai, acho que é o mesmo pai, sabe de quem? De uma disco diva que tu adoras, eu também, Amy Stewart. Ah, é, essa do hino das pistas Knock on Wood. É verdade. A Michael Brown, ela nasceu em Montreal, foi criada em Vancouver, no Canadá, ela tem, graças a Deus, está viva, tem 75 anos, a Amy tem uns 10 anos a menos, ela antes de estourar como cantora, ela foi atriz de teatro musical, estrelou Hair, por sinal, né, a gente comentou, o nosso entrevistado também, que também fez Hair, no caso, ela fez nos palcos da América do Norte. Nas telonas, ela aparece numa ponta, naquele filme clássico, deves adorar, eu me lembro crescendo, vendo na Coruja Colorida, Rollerball. Sim, fantástico. Isso, aquele filme do Norman Jewison, maravilhoso, clássico futurista, né, isso. E ela também aparece rapidamente num filme que eu amo, Superman, no filme, né, obviamente, a versão aquela, claro, com o Gene Hackman, de Lex Luthor, com Christopher Reeve, com Marlon Brando, durante uns 10 minutos, ganhando uma fortuna, isso. Em 86, olha só, João, ela foi, ela virou durante numa tour, ela virou parte, sabe, de qual grupo? Um grupo que tu adoras, a gente já comentou várias vezes, Three Degrees. Three Degrees é fantástico. Uma das integrantes estava grávida, não pôde participar da tour, e pegaram a Michael Brown. Joe, é inacreditável. Olha só, ela, né, substituiu uma das integrantes, apenas o grupo é Three Degrees. É. E aposto, sem querer desvalorizar o grupo, não me interpreta mal, aposto que não fez muita diferença, né? Porque não fez. A gente vê a qualidade de voz, ou seja, a gente vive comentando em outros programas da rádio, aí, assim, tipo assim, a quarta pessoa que fez backing vocals e tal, tu pode chegar a fazer uma carreira em cima, né? Porque em matéria de vozeirão, elas têm a torto e direito, né? Nos Estados Unidos, parece que, eu acho que é mais ou menos como aquilo que estrangeiros viam em futebol aqui no Brasil, né? Que em cada canto tinha um jogador de futebol com potencial para ser mega famoso e mega talentoso. E nos Estados Unidos, a gente via muito isso nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra também, com cantores, principalmente de origem negra, né? A qualidade da voz. Pois é, então ela fez, em 86, como eu falei, ela participou de uma turnê mundial, fazendo parte do Three Degrees, porque uma das integrantes estava grávida. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, essa do Muito Homem e pouco tempo. Aproveitar isso, obrigado por me lembrar, João. Ela toca na trilha sonora da telenovela Guerra dos Sexos. Vamos ouvir então, por favor, pesado de sucesso. Antes, só uma notícia que acabou de chegar: o senador Joe Biden já escolheu Kamala Harris como vice. Ah, Kamala, aquela, né, com K, o nome dela. Tá. Mulher bonita, viu? Uma negra bonita. É bem bonita. Bonita. Eu acho que ela deve ser misturada, né? Ela é meio clara, isso. Muito simpática. Vamos lá, Rogério. Vamos lá, então. Tá. Uma voz muito gostosa. Mega vozeirão, né? Ah, quero aproveitar também, João, se me permite, quero agradecer a força também que deu, que me deu nos últimos dias aí, o Renato Fernandes, do Rio de Janeiro, jornalista de mão cheia, super talentoso. Também a queridaça Alexis Beraldo, minha amigona, sempre me ajuda nesse lance de WhatsApp, porque eu sou, obviamente, um asno e, nessa área. E o Jean Carlos, de São Paulo, do estado de São Paulo, tá? Também um abraço, gente. Valeu pela força mesmo. São todos produtores também do Marco de hoje. Direto à produção. São todos produtores. Valeu, João, por ressaltar isso. Tudo a ver. Essa canção, então, Sou Many Men, Sou Little Time, que fez bastante sucesso, ela é de 83, e ela fez parte da trilha sonora da novela Guerra dos Sexos. Para o João não perguntar, porque o João, às vezes, acontece, eu já falo a tradução, e depois ele pergunta de novo, porque às vezes tu esquece, né, João? Sim. Isso. Então, eu falo de novo. Sou Many Men, Sou Little Time, ou seja, tanto homem e tão pouco tempo. É verdade, né? Pra usufruir. Exatamente. Agora a gente vai passar para os anos 80, mas só uma coisinha. A canção, não, a primeira que a gente vai tocar, obviamente, é uma canção obscura de um grupo que fez sucesso, mas a que a gente vai tocar depois tem um link, já explico, com o nosso entrevistado. Legal. Tá, com o Nuno. Vamos lá, então, por favor. We'll be right back. Marco Antônio. Pois é, a gente fala às vezes de One Hit Wonder Band, né, o cantores de um sucesso só. Esse grupo seria basicamente um Two Hit Wonder, né, elas tiveram dois grandes sucessos. Essa que a gente tocou na íntegra, né, a gente sempre toca a primeira, aqui não fez sucesso algum. A gente estava mesmo nos anos 80, esse grupo aí é Cutting Crew, seria algo a tradução do nome, né, C-U-T-T-I-N-G e Crew C-R-E-W, seria tipo equipe de montagem, equipe de edição. O nome dessa canção, Don't Look Back, ou seja, não se arrependa, não olhe para trás, é uma canção de 86, um dos sucessos da banda foi I've Been In Love Before, né? já estive apaixonado, já me apaixonei antes. Marco Antônio, inúmeras vezes, que toda semana ele se apaixona por alguma isso, diferente. Exatamente. Além de tudo, gente, eu sou volúvel. Eu tenho que ouvir essas coisas. Ô, mundo cão. Não, você é canalha mesmo, é diferente. Volúvel é uma coisa, canalha é outra. Como é que é? Volúvel é uma coisa, canalha é outra. Canalha é outra, entendi. É. Ou seja, volúvel, o cara é meio vítima da situação. Exatamente, correto? Não, você e canalha, é canalha. Ele vai atrás, né, da sacanagem. Exatamente. Obrigado. Disponha. Valeu. Gente, quero deixar claro que isso é uma pessoa que gosta de mim. Vocês imaginem só. E muito, porque eu só zonei e só brigo com amigos meus. Inimigo nem perto eu chego do filho da puta. Valeu. Gente, a canção que vai vir daqui a pouco, I've Been In Love Before, eu tinha anunciado ali, quando a gente adentrou os anos 80, que ia ter um link com o convidado. Por quê? Porque ela foi a canção tema do Tony Carrado na novela Mandala, né, que foi interpretada pelo nosso entrevistado queridíssimo Léo Maia. Mas a gente já ouve a canção, um trecho dela, falar dessa banda Cutting Crew, uma banda de rock formada, rock, pop, rock, formada em 85 em Londres. O cabeça do grupo era o Nick Van Eed, que era um britânico que já tinha popularidade em bares do Canadá, com uma banda de vida curta chamada The Drivers. E apesar da Virgin Records já ser, no meio dos anos 80, uma marca de renome, né, o primeiro sucesso estrondoso mesmo da empresa nos Estados Unidos foi a canção do grupo deles. Eu falei que eles tiveram dois grandes sucessos, né? Foi uma canção chamada I Just Died In Your Arms Tonight, né? Eu recém faleci nos seus braços, eu recém faleci hoje à noite nos seus braços, nessa noite nos seus braços, que é uma canção de 86. Eles basicamente eram pop rock com influência de new wave, participação forte de sintetizadores. E eles podem ser ouvidos em cerca, o grupo Cutting Crew pode ser ouvido em cerca de 10 trilhas, incluindo Namorada de Aluguel, Nunca Foi Beijada, Hot Rod, no Brasil era Hot Rod, Louco Sobre Rodas, e na tela, a novela das oito, Mandala, né, que era, como eu falei, o tema do Tony Carrado, do mafioso, do gangster carismático, né, do bicheiro carismático interpretado pelo Tano Nuno. Os maiores públicos desse grupo, Cutting Crew, foram, dá pra dizer assim, plateias na Suíça, público consumidor mesmo, desculpa, Suíça, África do Sul, Irlanda e Suécia. O outro cabeça do grupo, Kevin Michael, morreu de câncer nos pulmões com 51 anos, e apesar da época da morte dele, meio de 93, a banda já ter acabado, depois eles até voltaram, né, com os integrantes, voltaram lá para 2005, mas a banda realmente, por 93, já tinha acabado. Na época que ele faleceu, o Kevin Michael, ele estava consagrado como guitarrista do grande Robert Plant, isso, no sexto disco solo do vocalista original, né, do Led Zeppelin, do Robert Plant, ele foi o guitarrista, o Kevin Michael, deste grupo, do grupo Cutting Crew. Então, querido, vamos tocar, então, por favor, a música que foi tema, então, do Tony Carrado, em 86, por favor, I've Been In Love Before. It's you in a minute. Nossa, a música é muito bonita, viu? Muito bonita e sofrida, né? Muito, muito. Muito sofrida, pois é. Então... Não foi de um filme também, Marco Antônio? Não vi o que, que é. Foi de algum filme também? Sim, ela foi, fez parte de... Esse grupo fez parte... Teve cerca de 10 trilhas, né? Vou até repetir. Tinha citado antes, Namorada de Aluguel, Nunca Fui Beijada, Hot Rod... que era Louco Sobre Rodas, são comédias, né? E uma coisa também, João, só que a canção I Just Died in Your Arms Tonight fez mais sucesso, mas eu prefiro essa, eu acho ela, a outra eu acho um pouquinho exagerada, mas esse grupo fez um grande sucesso, mas assim, questão de literalmente 4 anos eles depois separaram, né? Então, sempre uma assim. Lástima. Mas que bom, né, João, que, poxa, que eu tava pra variar o sufoco aquele, né, do começo ali, mas não me culpa, João. Culpa nossa, né? É ao vivo, né, cara? O grande problema é que você é de um profissionalismo que isso faz mal pra você mesmo, porque você fica numa tensão nervosa. Porra. Que qualquer dia você vai ter um infarto ao vivo. Olha, você se cuida, hein? Sério mesmo, João, eu achava, te juro, quando eu tinha uns 20 e tantos anos, eu achava que eu não ia chegar aos 34. Mas cheguei, né? Então. Mas obrigado pelo espaço de novo. Segunda-feira a gente vai tomar um junto. Tapa de quem, João? A do Renzo Mora, né? Caramba, não vale nada. Gente, um grande abraço. Fiquem Beijo. Bem. Um abraço, gente. Obrigado pela força. Tchau, querido. Tchau, queridão. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Rogério Alcântara, apreciando aqui o paletó do ministro da Economia, tá todo bem, cheio de caspa, parece o Jânio Quadros. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.